estava contando uma história interessante a respeito da sua infância, quando ele era pequenininho e o seu pai foi um dos primeiros a comprar um telefone, ainda aquele aparelho preto antigo, lembra? Nem existe mais. E ele conta que naquela época não tinha o serviço telefônico como é agora. Você tinha que tirar o aparelho do gancho e esperar que a telefonista aparecesse e dissesse: pois não, informação? Então a pessoa pedia para ligar para o número. E ele ficava intrigado quando ele era pequeno, que aquela pequena máquina falasse e que uma pessoa lá dentro pudesse dar qualquer tipo de informação. Num dia, contou ele, em que estava em casa sozinho, mais ou menos com 5 anos, ele foi brincar na garagem com um martelo e acabou dando uma violenta martelada no dedo. Sentiu muita dor, mas não chorou não, porque não tinha ninguém assistindo. O pai e a mãe tinham saído, eles trabalhavam fora. Então ele se lembrou do telefone preto e daquela pessoa que tinha qualquer tipo de informação. Ele viu como que a mãe e o pai usavam o aparelho, então, lamentando a dor, ele tirou o telefone do gancho, colocou na sua pequena cabecinha, até que apareceu a voz e disse: informação, pois não? E ele falou: eu machuquei meu dedo. Aí a voz disse para ele: tá sangrando? Não, eu dei uma martelada. O que eu faço? Me dá uma informação. Aí a telefonista, com muita paciência, com muito amor, disse para o menino: vai até a geladeira, pegue uma pedra de gelo, enrole num pano e deixe aí no lugar da martelada. Você vai ver que a dor vai passar na hora. E o menino disse: obrigado pela informação. Desligou o telefone e foi até a geladeira, colocou aquela pedra enrolada num pano, pôs sobre o ferimento e o homem contou: puxa, na minha infância eu fiquei surpreso como a dor sumiu mesmo. E como aquela mulher, aquela voz, aquela informação sabia de tudo. Em outras ocasiões, o homem contou, eu era pequeno e eu fui me acostumando a tirar o telefone do gancho e esperar aquela voz que dizia: informação, pois não? E eu perguntava: eu estou fazendo lição de matemática, quanto que é 7 vezes 9? E a voz me respondia. Sempre eu ligava, tirava o telefone do gancho e vinha aquela voz suave, gostosa, que dizia: informação, pois não? E eu perguntava: como é que se soletra a palavra consertar? E a informação me dizia: um dia, o meu canário morreu. Aí eu fui correndo para o telefone e veio a voz: informação, pois não? E eu disse: por que que os passarinhos cantam tão bonito, dão tanta alegria para todo mundo e terminam as suas vidas como um monte de pena numa gaiola? Aí aquela mulher, entendendo a minha dor, disse calmamente: Paulinho, lembre-se de que existem outros mundos onde se pode cantar. E quando ela me falou aquilo, eu parei de chorar. Acreditei que o meu passarinho estava cantando em outro mundo. E assim foi. Quando eu completei 9 anos de idade, disse aquele homem, os meus pais se mudaram para outra cidade. A primeira coisa que eu fiz foi correr para o telefone e esperei a voz. E a voz que surgiu, bem diferente, disse: pois não, o que deseja? E eu estranhei, porque eu estava acostumado a ouvir informação, pois não? E não entendi nada. E fiquei triste. Na minha infância eu não compreendia que aquela voz que eu amava, que me ajudava, que me consolava, tinha ficado na velha casa. E que na nova casa a voz era diferente e nem se importava comigo. O tempo passou, eu cresci, minha irmã também. Eu fui estudar naquela cidade e a minha irmã, por ter escolhido outra carreira, outra faculdade, voltou para a antiga cidade. No final do ano, já sendo um jovem, eu fui visitar a minha irmã e era época de Natal. E quando eu estava naquela velha cidade onde eu havia crescido, eu peguei o telefone para ligar para minha irmã. Mas ao invés de ligar para minha irmã, eu disquei o número de informação. Não sei por que eu fiz aquilo. E quando atenderam, a voz disse: informação, pois não? E eu fiquei todo arrepiado. Era a mesma voz da minha infância, eu não acreditei. Aí eu disse: como é que se escreve a palavra consertar? E comecei a rir. E a voz do outro lado disse: é você, Paulinho? É você mesmo? E eu do outro lado, feliz da vida, chorando e rindo, dizia: e aí, é você também? Eu não acredito, quanto tempo? Foi aí que a voz se apresentou para mim e disse: olha, o meu nome é Camila, me ligue sempre que você quiser. E eu fui embora, feliz da vida por aquele contato, guardando a lembrança daquela infância tão feliz. 15 dias depois, eu liguei lá para aquela cidade, liguei para a informação, queria ouvir aquela doce voz, a voz da Camila, queria ouvir aquela frase: informação, pois não? Aquela voz que me orientava em tudo. Mas para minha surpresa, não veio a voz: informação, pois não. Foi a voz de um homem que disse: pois não, o que deseja? E eu, abalado, perguntei: por favor, a Camila? E o homem disse: ah, Camila, ela só trabalhava meio período aqui. Ela já estava idosa e muito adoentada. E a Camila faz uma semana que faleceu. Ela não está mais conosco. Eu fiquei abalado, me senti aquele garotinho com o dedo martelado. Me senti aquele garotinho desamparado, sem eira nem beira. E antes que eu desligasse, o homem perguntou para mim: espere um pouco, o seu nome é Paulo? E eu respondi: sim, ela me chamava de Paulinho. Ah, Paulinho, espere um pouco, que a Camila deixou um bilhete para você. Espere que eu vou ler. Aí o coração do Paulo estremeceu. Ela tinha se lembrado dele. Ela sabia que ia partir e deixou ali uma mensagem. E ele ficou esperando ansiosamente pelas últimas palavras da Camila. E o homem, quando veio, disse: Paulinho, a Camila deixou escrita esta mensagem para você. Eu vou ler agora. E a mensagem dizia: diga para o Paulinho que eu continuo dizendo que existe um outro mundo onde nós podemos cantar. Ele vai entender o que eu quero dizer. Naquele momento, uma lágrima quente desceu pela face do Paulinho. E ele fez mais perguntas a respeito da Camila. Para que mundo que ela tinha ido? Ele queria uma resposta. E a pessoa do outro lado da linha dizia: a Camila era uma cristã fervorosa, acreditava em Deus e acreditava em Jesus Cristo. Por isso que ela tinha certeza que tinha um mundo muito melhor, onde ela poderia continuar cantando e louvando a Deus. Paulinho, emocionado, agradeceu a mensagem e desligou com o telefone. E pela primeira vez na sua vida, procurou uma igreja para conhecer o mesmo Deus da Camila e o mesmo Jesus Cristo que ela amava e acreditava, para que um dia, finalmente, ele pudesse estar frente a frente com ela, cantando no mesmo mundo e dando aquele abraço gostoso que nesta vida ele nunca pôde dar, mas que com certeza a Camila estaria esperando por ele com alegria, dizendo: ah, você é o Paulinho, que bom que você também veio para cá.